vitória de hoje, né, e o título. Ah, é muito importante para a cidade, né? Agradecer ao seu Mauro, proprietário lá da Embara Bonito, que patrocina a gente. E a gente veio com o grupo reduzido, mas graças a Deus a gente jogou com raça e vontade hoje, desbancando a equipe, bicampeão do campeonato.